Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro, Squared Potato, em squared-potato.pt, um site focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Hoje tenho aqui comigo o Gonçalo. Ora, cá estou, amigos, cá estou. O Gonçalo que cá está. O Diogo. Ora. O Diogo acha que está na hora. E temos também o regresso da nossa filósofa preferida. Joana Rita Sousa. Confessem, sou a única filósofa que vocês conhecem assim, tipo, viva. Não é verdade. O Ah, Kant, ok! já faleceu. Já. Já, há um tempo. Então, quem? Foi. o Kanté, o Ngolo Kanté. O Kant, ou entanto, já faleceu há um tempito. Há um tempito. Olá, Ainda, boas! a nossa professora de filosofia, que é comum aos três, ainda está viva também. Ah, ótimo, ótimo, muito Confere, bom. confere. Um grande abraço para ela, onde é que ela Um está? grande abraço. Okay. Está ali ao pé dos cantinhos. Está ao pé No do muro. barreiro. Exato. Então, Joana, o Sim. que é feito de ti, rapariga? Olha, depois cá estou, estranhamente confinada. Não sei se conhecem este termo, é uma palavra nova, enfim, de uso comum. E cá Qual? É que estou na minha aldeia. as duas são difíceis para nós, extremamente e o confinado. Qual é que estás a referir diretamente? Eu estou extremamente confinada, então. Ah, ok. É a junção. Isso é capaz de demorar um bocado para nós. Estou extremamente confinada aqui na minha aldeia, mas estou bem e pronto. E tenho estado, como todos nós, a tentar não perder o olfato e o paladar, a esforçar muito nesse Ok. sentido. Acho que é um dever. É o nosso dever existencial zelarmos pelo nosso olfato e paladar nos tempos que correm, e estou muito contente de estar aqui de volta. Não presencialmente, mas estar aqui ao pé de vocês, ouvir as vossas vozes no quintinho da minha casa. Haja alguém que esteja contente de estar Já aqui. agora, qual é a tua aldeia? A minha aldeia tem nome de pessoa. É uma coisa muito gira. Às vezes há-me alguns problemas porque eu dou morada e as pessoas dizem: não, não, eu não é o seu nome, é o nome do sítio onde mora. E o sítio onde eu moro chama-se mesmo Dona Maria. Ok. Ok. Ah, e isso é em que, portanto, zona do Sem país? Portugal, portanto. Isso é em Sintra, na zona de Sintra. Ah, ok. Portanto, preferia pertinho de Ah, Lisboa. qualidade de vida, portanto, estamos a. Pronto. Olha, sim, se me No permites fundo, dizer, sim. No fundo, sim. é, apesar da internet termos chegar por linha telefónica, Não se pode ter tudo. não se pode Certeza que a vista não. compensa. A vista compensa Olha, e o ó, descanso. Joana, então, entretanto, se vê lá se não te ligam para casa. Sim. Não, sabes que o telefone mesmo em si não funciona. Portanto, eu só quero, eu só preciso de uma Ah, linha ok. telefónica para ter internet, poder comunicar com o mundo e Sim. trabalhar e fazer e olha, e podcastar a Ok, vivo, não é? Podcastar, eu podcasto, tu ok, ok, ok. podcastas, eu pod bullets, tu pod bullets, bullets, Exato. por aí. Já tentámos tornar pod bullet um verbo, mas eles não estão a. Só em 2024. Sim, Sim. mas repara, também já tentámos ir ao pods e aquilo não correu muito bem. Portanto, Shots vamos seguir em fired. frente. Vamos seguir em frente. Carrega Benfica. Ainda não pode dizer Carrega ao pods. Famalicão. Não, Não pode. nós já. Não, não podes ir ao podes. Lá está. Não, nós somos o podes. Realmente, no, em termos de nomenclatura, não é? Em termos de. Nós estamos próximo de. É verdade, Não, sim. não, são dos mais próximos, portanto. Exatamente. Olha, e digo-te mais: nós temos. É isto de os acusar de plágio. Olha. E de perder, provavelmente, depois Exato. em. E de perder, sim, de não conseguir sequer Convencer um advogado. Não, convencer qualquer pessoa a ouvir-vos. Ah, essa ideia tem que... Não é verdade, Joana, não é verdade, porque nós temos uma grande fanbase muito localizada, especificamente na Guarda. Uhum. Já descobrimos que duas das quatro focos, pessoas que nos ouvem estão lá. Portanto, eu diria que é um sucesso, porque é metade. É o vosso pequeno nicho. É o podcast mais ouvido da Guarda. É, foco no pequeno. Não, aqui na minha aldeia há pelo menos uma pessoa que ouve. Sou eu, não é? Portanto, não é? Nós agora ficámos... Ah, se calhar havia mais uma pessoa. Tipo, era não, não, não, não, não, não, não, okay, não. Nesse caso, voltamos aos quatro na mesma. Mas se ligares no telemóvel e no computador com contas diferentes, a gente te agradece. Pronto. É verdade. Com certeza. É, irei proceder em conformidade. que é o que nós fazemos também. Entre nós, sim. Exato. Entre nós. Portanto, há pelo menos seis pessoas que nos ouvem. Sim. Sendo que duas estão mesmo na Guarda, oficialmente. Sim, ok. Sim. Tem lá morada fiscal ou vivem lá? Sim. Não, nós já pedimos a documentação, eles já enviaram por e-mail. Está tudo legítimo, é tudo fixe. Certo. Certo. Que é uma zona muito bonita. Reza a lenda. Eu nunca fui acima de portanto, Aveiras. Pimbra. Eu cheguei a Aveiras e parei. Guarda. Carregado e voltou para trás. Isso já é faroeste. Pode ser um momento estudo em casa ou a telescola, como quiserem chamar. A Guarda é para cima da Covilhã. Como é que isto geograficamente se encontra? Para mim é tudo o que é para cima é Porto. Não, mas a Guarda deve ser mais para o cantinho, deve ser ali mais para o lado direito. Não, mas espera lá, estás a falar em termos de latitude ou de altitude? Estou a falar de uma pessoa, caríssimo, estou a falar de uma pessoa humana, está aqui perto de Lisboa, não é? Vai. É, não, é que podia ser uma pergunta com rasteira. Não é com rasteira, é. Ok. Imagina, a Covilhã é uma coisa que para mim é lá bem em cima, não é? Portanto, eu imagino... Não é assim tão em cima. O meu mapa mental, que é muito mau, o meu mapa mental geográfico é péssimo, é terrível, de aviso já, que o preâmbulo. Eu acho que a Guarda é mais para cima. Mais para cima. Ok, pronto. Então, iria, mais tu para cima. A pessoa... Mas posso dizer-vos, já que vocês acham que a Guarda e que a Covilhã são tão lá para cima, ambas ficam abaixo de Aveiro, por exemplo. Eu só tenho que dizer é que uma vez fui à Covilhã e nunca mais lá chegava. Pronto, eu cheguei em Guilherme. Olha, uma vez que eu fui a Palmela e... Também nunca mais lá chegava. Não, comeu-se bem, Pronto, é só essa é a sensação, sabes? Às vezes não é bem a questão dos quilómetros. Isto também tem a ver com a forma como tu entendes o tempo. Ora, se eu for no Intercidades para a Covilhã, aquilo é uma vida. Não. É verdade, sim. Sim, mas seria pior se fosses de regional. Uhum. Ah, sim, claro, mas pronto, eu também não mereço, não é? Eu sou... Vamos lá ver. É que eu já fui. Ai, Deus, coitadinho. Já fui de Santa Apolónia até a Covilhã de regional. Deus. Mas não tinhas nada para fazer à tarde. Não, eu fui de noite. Para todas De noite é bom que vais vendo a vista, é melhor. Exato. E ainda estive umas horinhas parado no entroncamento. Que é muito só para os LOLs. Só podia na Terra dos Fenómenos. Olha, já fui muito feliz no entroncamento. Não sei se isto vos interessa, mas não, Joana, não é possível. Não, eu nunca pensei que não dá. Nunca pensei na minha vida ouvir a frase "eu já fui muito feliz no entroncamento". Nunca. E muito menos vindo de ti, Joana. É uma caixinha de surpresas. E conheço gente que já foi feliz no penteado, portanto, agora pensa. Sim, ou na Lagoinha, ou em Rio de Moro. Rio de Moro também, já fui muito feliz em Rio de Moro. Pronto. Okay. Mas acho que nada se espera Fernão Ferro em termos de zona que é para eliminar. Fernão nada Ferro. Se... Mas vamos falar de nomes de sítios, assim, há um sítio que eu acho espetacular, tem um nome maravilhoso, que é Freixo de Espada à Cinta. Acho espetacular o nome. Por acaso o nome é poético, não é? Freixo é verdade, de Espada à cinta. Estás a ver? É toda uma poesia. Estou muito desiludido por não teres mencionado a Baixa da Banheira. Sim. Baixa da Banheira é giro. Que nos é tão próximo. Todavia, Freixo de Espada à Cinta mexe muito comigo. É uma coisa. Imagina. Mas só uma dessas duas localidades é que tem uma versão chinesa do seu nome. Eu vou deixar adivinhar qual é que é. É Baixa da Banheira. Chama-se Xangai. É, Xangai. Ok, está bem. Atenção, é Xangai com X. Sim. Com X. É verdadeira. Muito bem. Mas sim, depois é que os chineses foram imitar. também, eu acho que os banheirenses deviam acusar o Estado chinês de plágio. Lá está. Eu não sei se deviam, mas eu queria mandar aqui um grande abraço para Freixo de Espada à Cinta. Pensei que era para o Estado chinês. Não, o Freixo de Espada, toda, para as pessoas humanas que vivem no Freixo de Espada à Cinta e que por acaso, não, enfim, estavam a fazer uma espécie de... Estavam ali no Spotify. Mas é no Freixo ou em Freixo? É uma questão... Pois também, eu, por acaso, agora tu que, penso, que falas, não sei se estou no, em Freixo ou no... Olha, não sei. Tu dizes no Brasil ou em Brasil? No Brasil. Pronto. Ah, então também dizes no Portugal. Em Portugal. E Paris de França, claro. Paris de França. Eu estou a ser muito automática. Estou a dizer isto sem pensar. Mas eu digo no Brasil... Oh, Joana, é que tens de perceber que há aqui um dos membros do Pod Bula teve mais do que 8 a geografia. E pronto, não, é a pessoa que estava agora a corrigir, teve mais do que 8 a geografia. Mas isso, repara, ter 8 a geografia não quer dizer que tu saibas qual é que é o pronome que se utiliza. Não, à partida não sabes, a questão é essa. Ter 8 a geografia, estás no fim. Aqui a questão, não sei, eu assim automaticamente digo, acho que digo no Brasil, nunca me ouvi dizer em Brasil. Nunca. I'm Brazil. Eu também digo no Brasil, não faz sentido dizer em Brasil. Mas há pessoas que dizem em Brasil, é verídico. Da mesma maneira que nunca ouvi ninguém dizer no Portugal, mas olha, em Portugal. Eu vou-vos ensinar. Vou-vos mas, ensinar também, uma... mas também há pessoas que dizem sandocha. Sim. Ou vacina também. Ou vacina. O que é que eu. Quando vocês têm estes dilemas existenciais de não saber, por exemplo, onde é que põe um pronome, não é? Qual é o pronome que tem que usar? O que é um pronome? Sim. Pronto, ou não sabem bem como é que o verbo se conjuga ou como é que se escreve. Sim. Inventem outra maneira de dizer o mesmo. Eu vou ao Google. Mas... Não, eu às vezes o que faço é construo frase de outra forma, que é para não me atrapalhar. Ah, eu também, é fantástico. Sim, sim. É a forma de. Ou seja, eu sei que não sei, mas vou dar a volta. Não interessa, vais nem. Lá está, vais assim, fazes mais uma voltinha na rotunda. Exatamente. Bem, mais uns segundinhos, mas. Apagas o que estás a escrever, não é? E sobretudo na parte escrita, na oralidade. Enfim, acho que há uma calinada ou outra que se larga, mas sim. Isso faz parte. Uma pessoa, não, quando está a falar, está a falar... Eu, neste momento, estou a construir este discurso pela primeira vez. Portanto, não ensaiei, não o pensei. Enfim, saem essas coisas. Agora, na escrita, eu olho e digo assim... eu não sei bem como é que isto ora conjuga-se... Não, então, ok. Apaga, delete. Deixa cá escrever isto de outra maneira. E pronto. Mas não ficas desiludida? Porque não. A tua ideia original era aquela frase e depois percebes que não conseguiste chegar lá, então desta volta. Não faz mal, porque eu não vou. Repara, a vida é cheia de coisas para eu me ralar. Isso não é uma coisa que eu me ralo. Pronto, ralo-me. Então pronto, quer dizer, não. Porque está mal para enxugar a roupa, eu ralo-me porque tenho uma dor. Enfim, dá-me a alma ao fundo das costas, agora por causa disso, não. Ok, então pronto, ok. É que eu fico meio. Às vezes, porque é aquela sensação de que não conseguimos marcar o golo e temos que chamar o outro avançado que está no banco. Faz-me. Está tudo bem. O outro avançado marca melhor que tu. Pronto. Mas isso é o Diogo na vida. Se calhar foi, não é? Se calhar. É o Diogo na vida. É uma frase muito. Vais ser a Dias Ferreira. Podes ser a Dias Ferreira. Sim, vou começar a olhar para lá e dizer: fala para mim. Iria, queres acrescentar? Então, onde é que foste recentemente, Iria? Assim, no norte do país? A última viagem que fizeste? No norte? Sim. Eu fui a Seixal, norte para mim. Fui a Guimarães, no verão. Guimarães. Podias ter tentado surpreender, quer dizer, com... Sim, Guimarães é aquele sítio que toda a gente diz que sabe que é no norte e que foi lá porque é fácil, a saber, é fácil. Sim. É aquela coisa. É Guimarães fácil. E Braga. Olha, é básico. Se fosse partilhar que a última viagem que fiz, assim, fora de Lisboa, foi não vou esquecer porque eu nesse dia já não queria apertar a mão a ninguém. Okay. E as pessoas olharam-me de lado, foi muito estranho, foi assim uma coisa muito estranha, eu não queria contacto físico com as pessoas. E foi no dia em que se confirmou o primeiro caso de Covid em Portugal, foi no dia 2 de março, e estive em Mortágua a falar sobre, para pessoas adolescentes, sobre profissões. Portanto, fui lá... Mas a questão que se prende é o que é, ou onde é, ou quem é Mortágua. Mortágua é um sítio que fica lá também muito para cima, que eu lembro-me de lembrar. Ah, acima da Aveiras, ok. É para cima da Aveiras, seguramente. Pronto. Olha, mas... Portanto, ali já na Galiza. Não disto muito, olha, eu acho que é na linha de Aveiro, estás a ver ali naquela zona, não sei. Agora não me recordo, lá está a geografia, eu e geografia. Iria, demorei tempo porque fui num daqueles IPs esquisitos que depois nunca mais acabam, sabes? É tipo uma never ending road e depois ainda por cima havia obras. Claro, claro, um clássico. E já ia muito preocupada e muito alerta com a questão covidiana, porque já estava a tornar-se, enfim, estávamos naquela altura que parece que foi há 10 anos. Não vai. Mas, ah, é um caso, não é. Ah, é um caso, não é. Ah, é um caso, não é. E então naquele dia confirmou-se, eu lembro-me de estar a almoçar e de ter havido essa notícia de confirmação e as pessoas acharam, ah, não, mas eu não, pode-me apertar a mão que eu não tenho Covid, eu só, o senhor sabe lá se tem, eu também sei lá se tem, quer dizer, não sei. E pronto, e foi assim a minha última viagem antes depois de fecharmos a vida, digamos assim. Sim. Achavas nessa altura que isto ia chegar ao ponto onde estamos, não é? Por acaso, neste momento já estamos um bocadinho a abrandar na tragédia, mas pronto, temos vivido tempos complicados e portanto a pergunta é se a 2 de março de 2020 achavas que, pronto, que podíamos chegar de facto a este ponto? Olha, no dia de 2 de março de 2020 não tinha assim previsão de futuro, portanto para mim isto era tudo uma espécie de página em branco. Agora recordo-me que 2 dias depois, foi o último dia que trabalhei no Jardim de Infância. Eu assisti à partilha de um plano de contingência numa sala de 4 anos, miúdos de 4 anos, e pensei, the shit is getting real, sabes? Foi, disse assim, não, isto é mesmo a sério, porque estão, não é, quer dizer, não é que eu achasse fosse a brincar, mas repara, estão educadoras a explicar a crianças de 4 anos que não podem, a reforçar a ideia de que não podem lavar as mãos, vão ter que medir a temperatura de x em x tempo e por aí fora. Eu disse, não, isto é uma coisa que vai, isto vai mudar a nossa vida. E recordo-me de falar com a minha mãe, de manifestar aqui alguma preocupação por causa da questão sobretudo a questão de contacto físico, não é? Usar os transportes públicos, ir a uma loja, sabes, aquela, quando nós ainda não tínhamos este, mas eu comecei a dizer, não, mas tens que ter cuidado com isto e aquilo, e ela perguntou-me assim, tu queres ver agora que vamos deixar de viver como vivemos? E eu disse-lhe, vamos? Pois. Yes. Mas sabes, foi uma coisa que eu disse, vamos, portanto, mas eu acho que como, se calhar, como o João, o Diogo, o Gonçalo, que estão aqui comigo, se calhar não acharíamos que fosse assim um ano tão longo, não é? E com estas últimas semanas tão dramáticas. Eu sinceramente, eu digo uma coisa. Eu acho que o ano passou a correr. Eu não senti o ano 2020 a arrastar-se. Ou seja, é obviamente que foi mau e tudo mais. Mas em termos de ser aquele ano penoso, em termos de um momento para o outro, estamos em fevereiro de 2021. Eu acho que foi um salto muito estranho. Não sei se foi porque os dias tornam-se muito parecidos uns com os outros e quando dás por ti já passaram 2 meses e quando vai ligas o telejornal é sempre as mesmas notícias, sim, sempre os mesmos números, é quase um loop. Mas a verdade é que eu acho que o ano passou a correr de uma forma que se calhar noutros anos eu não dei tanto, por isso. É uma sensação que eu tive. Tenho tido um misto de sensações, sabes? Há dias em que acho que 2020 foram 10 anos. Pelo peso, sabes, de parecer que estar sempre a fazer a mesma coisa, mas ainda há dias estava a ter essa sensação que estás a partilhar, que é, eu pensei assim, oh, então, mas já passou um ano. Pois. Assim, já não sei qual foi o meu raciocínio, assim, espera. Não, já sei, porque eu há um ano não mexia numa determinada mochila, sabes? Tipo, quando eu digo assim, então, mas isto, tinha uma daquelas frutas de comer, assim, aquelas frutas de pacotinho, assim, está fora de validade, e depois pensei, comecei a fazer o rewind e disse, ah, já passou um ano, pois é, desde que eu uso a mochila, porque pronto, não tenho estado a trabalhar fora, não é? Sim. Portanto, há este misto de, e isto também tem a ver com os nossos altos e baixos, da nossa própria disposição, não é? Sim. Que é, pá, todos nós tivemos momentos, certamente, em que fomos o suporte de outras pessoas e estávamos ali firmes a ir-te e a animar e vamos embora. E também já tivemos momentos em que estávamos um bocadinho, olha, na lama, não é? Portanto, acho que isto é... Nós estamos todos a fazer a nossa vida... de baixo, sentimos um bocado baixo de fogo e o inimigo ainda por cima é invisível. E o pior é que tu, o ser humano é muito fácil de se adaptar a qualquer sim. circunstância, sim. e seja ela boa ou má, a pessoa adapta-se. E eu acho engraçado que há um ano atrás nós estávamos, isto, estar em casa, trabalhar em casa, isto é assim, vai ser 6 meses ou qualquer coisa. Agora é, mas e quando eu tiver de voltar, como é que é a vida? Como é que vai ser, como é que é o mundo sim. quando eu sair de casa? E, sim, mas, sim. mas o ser humano adapta-se logo, basta um mês, umas semanas, não sei o quê, o jogo muda logo ao contrário. E eu acho engraçadíssimo como é que nós temos medo de algo e depois de um momento para o outro adaptamos-nos completamente, quase répteis, a outra coisa completamente diferente. É assustador também. Isso faz parte da nossa, daquilo que nos define um bocado como humanos, não é? Porque nós somos um ser de hábitos, temos muita aversão à sim. mudança. Não gostamos de mudar, por isso é que foi, se calhar para algumas pessoas foi tão difícil a adoção de determinadas normas e viver de determinada maneira, porque isto sim. implicou um viver de determinada maneira, implicou tu deixares de abraçar os teus afilhados, tu deixares de ir jantar, implicou uma série de coisas que têm a ver com a nossa forma de viver e nós somos resistentes à mudança. Por outro lado, também temos um grande instinto de sobrevivência, portanto, também, pois, exato. Se é assim, então vá, agora tem que ser assim, não é? É, exatamente. E vamos entre estes. A questão é que nós não estamos todos nesse aspecto, não estamos todos ao mesmo nível. Portanto, enquanto tu achas que tem todo sentido não fazeres ajuntamentos e não alargares a tua rede de contactos neste contexto em particular que está mais agudo nestas últimas semanas. Há pessoas que acham que não, portanto, porque estão noutro nível, sabes? Estão noutro nível de vivência, estão, se calhar, abdicam, dizem, não, isto está tudo bem, eu tenho que começar a viver e não posso ficar assim. E há aqui um misto de, não é? Não estamos todos na mesma, sabes? Não estamos todos a viver isto. Não, nós somos muito complexos, nós somos muito. O ser humano é adaptável e também é estúpido e consegue. É. E às vezes as duas coisas até estão de mão dada. Ou seja, é como aquela notícia do senhor que disse que não via televisão há uma série de anos. Sim, não fosse televisão há uns anos e eu se não fosse as pessoas andarem de máscara, nem sabia que havia. Que havia uma pandemia. Quer dizer, é surreal. Para já é surreal e provavelmente é treta. Mas esse senhor. Vive na Guarda? Não, é o dono do restaurante. É o dono do restaurante. Sim, foi o tal restaurante que não fechou. Não te lembras disso? Agora foi não vi. Epá, não tenho tido muito tempo para ver. Ele disse que não ia fechar, ou que não fechou e que não ia fechar porque. Uma questão de resistência. Exatamente, é uma questão de resistência. E eu não ouvi televisão há anos. Olha, eu tenho um tweet que fiz há pouco tempo e que tweetei por. Não por causa da pandemia, por acaso, mas porque estava a pensar em questões de comunicação. Comunicar, por exemplo, comunicas... Por exemplo, eu hoje mandei uma mensagem numa loja online e dizia assim, olá, eu sou a Joana e queria esta camisola, e depois apresentei a fotografia da camisola, XL preto. E a resposta foi, olá, qual é o tamanho? Portanto... Pronto, obrigado. Marco, o que é que isto indica? Indica que... E com todo o respeito, isto reverte também sobre a minha pessoa. Atenção que eu não estou livre disto, que é... Claro. Nós temos que agir e temos que falar, e agir, falar, estar, com as pessoas, assumindo que elas são, de facto, seres inteligentes. Todavia, nós temos que dizer que elas são tão capazes de serem inteligentes como de serem muito estúpidas. Portanto, nós temos de ter este jogo de cintura para... Por exemplo, quando escreves uma coisa, não é? Escrever da forma mais clara possível, mas estás disponível para a pessoa te perguntar aquilo que tu já escreveste. Está tudo bem, está certo. É assim que a vida funciona, tu repetes. Sim. E por isso é que talvez aquela intervenção daquele senhor das compotas no Natal tenha sido, em termos de forma... Parece assim, realmente, tu estás a falar de uma forma que eu nunca falei para crianças de 5 anos, confesso, eu não falo assim. Então, eu assumo que as crianças de 5 anos conseguem acompanhar o meu discurso. Mas aquela forma muito de contar a história de devemos fazer uma compota e entregá-la no hall de entrada e depois assinar ao nosso vizinho de longe. Parece um bocado ridículo, mas nós precisávamos de ter ouvido aquilo mais cedo até, sabes? Não... Precisamente porque as pessoas, quando tu dizes, tem que só pode juntar-se com a sua família. Se a minha família, se eu tenho 30 primos, 10 tios e 5 sobrinhos, eu junto toda a gente. Na minha cabeça, estar só com a família implica estar com 50 pessoas. Porque isto, exato, exato. Não é? Repara, o conceito de família é uma coisa um bocado alargada. Portanto, de facto, nós precisávamos de mais pessoas a comunicar o estilo Compota, ou melhor, o conteúdo Compota, noutro estilo. E devia ter havido muitos exemplos, muitas coisas muito concretas. Olha, não pode, por exemplo. Ah, sim, mas eu tenho 3 irmãos. Seus irmãos vivem consigo. Não. Há quanto tempo não vejo os seus irmãos? Há 6 meses. Então, por favor, não esteja com eles. Sabes? Tem que haver este desdobramento, que é para as pessoas encaixarem aquela mensagem que é muito abstrata, muito geral, na sua vida, perceberem como é que ela, na sua vida, como é que ela vai acontecer. Sim. Como é que elas vão fazer acontecer. Faltava-nos um Churchillzinho, uma espécie de um Churchill português, que é para serrar fileiras e fazer as pessoas ouvirem. É, isto agora vai tudo para debaixo da terra, salvo seja, porque eles vão bombardear em cima. É esse tipo de mente. Não, mas a mentalidade de agora temos de nos aguentar à bomboca e mais uns meses pode ser que a coisa seja mais espetacular. E nós tá, tá não bem, fizemos Diogo, isso. Diogo, daqui a uns anos estás a votar passos, não faz mal. Não estou. Desejamos que estejas bem, com saúde e que a gente daqui a uns tempos se encontre novamente para gravar coisas. Isso é que é importante. Olha, isso é que é uma boa ideia. E já estou a pensar noutro episódio, já viste? Exato. Estou uma convidada muito fácil. E por falar neste, nós parecemos aqui a conversar no café. Olha, viste. Mas a verdade é que ainda não fomos ao tema. Pois não. Qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? A crise dos pombos. Olha, o Iri adora-os pessoalmente. Sim, sim, sim. É um grande fã dos ratos com asas. De ratazanas com asas, sim. É que deem-me ratos todos os dias, por amor de Deus. Deem-me ratos. E se assim, derem, atirem-me ratos, atirem-me ratos. Por favor. Vamos ao tema? Vamos, qual é o tema? Duas pessoas. Olá Joana. Sim. Se bem te recordas, íamos falar da série sensação da Netflix, chamada... Eu não sei bem como é que é dizer. Sei dizer Lupin, Lupin, Lupine, Lupão. Eu acho que é Lupin. Desde não digas Le Pen. Ai, Lupin. Lupin. Lupin. Lupin, com aquele indivíduo muito giro que eu agora não me lembro o nome. Omar Sy. Sim. Que é o ator do filme dos... Como é que é? Amigos Improváveis? Não. É exato. Eu não sei o nome do filme, mas é do velhote de cadeira de rodas. Sim, é, exatamente. É o amigo improvável desse senhor, exatamente. E eu descobri recentemente, e esta é para o Gonçalo, que por alguma razão foi meter o microfone debaixo da secretária, que não se está a ouvir nada. Mas esta é para o Gonçalo. Ele entra no X-Men. Eu descobri tipo, há coisa de 2 minutes. Qual deles? O Days of Future Past. Ele é o Bishop. Eu não faço a mais pequena ideia como é que me tinha parado. Pois é. Mas o gajo está no Days of Future Past. Eu pensava que ele tinha uma carreira muito recente. Ou seja, que ele era conhecido há coisa de pai 5 anos. Em termos de... Mas pelos vistos, já há bastante mais tempo já andava a fazer coisas na América. Eu tenho ideia de que a grande maioria da carreira dele foi feita em França. Uhum. Sim. Mas que, pronto, a espaço ia fazendo coisas em Hollywood também, um pouco à laia do Joaquim de Almeida. Eu começaria por dizer que Omar Sy é o Joaquim de Almeida o nosso francês. Tá sim. O nosso é o nosso. Sim, o Omar é o deles. Pronto, é como se fosse o nosso. Separação. Exatamente. Com o seu. Agora, uma coisa que não aconteceu, felizmente, com o nosso Joaquim de Almeida, mas sim com o Joaquim de Almeida dos franceses, é que há muitos franceses que estão a dizer não, que ele agora já não é francês. Então, porque ele foi viver lá para os Estados Unidos, então agora já não é um dos nossos. Ah. Isto é verdade, isto foi um colega meu francês que mandou a contar. Parece-me um critério, então. Exato, que ele estava indeciso sobre ver a série ou não, Então foi ver umas críticas e esta foi a crítica que lhe ficou na cabeça. Não, não, que esse gajo pera. Já não é francês, ele que vá para, mas é para a terra dele. A posição geográfica dele implica se a pessoa vai ou não ver a série. É, isso, sim. Completamente. Sim. A zona de residência, sim. Temos que ser as mães mais fortes na escolha de uma série. Sim. O quê? O quê? Então, mas o gajo agora vive... Não. Paga impostos nos Estados Unidos. Não, não queremos. Nunca mais vou ver a Gaiola Dourada. Não, nem nunca pensar. Mais. Nunca mais. Não, olha, eu estou muito contente se o pequeno está lá nos Estados Unidos, que esteja, fique pronto. Faz muito bem a vida dele. E achei a série, eu já não sei muito bem como é que eu tropecei a série, se alguém, eu acho que não ouvi falar de, não, ouvi alguém falar dela, li qualquer coisa no Twitter, uhum. Depois de repente, mas aquilo foi uma coisa, apareceu e foi-se embora, mas apareceu-me nas sugestões. Pois, eu também aquilo... Eu lembro-me de ter visto um tweet teu, Joana, a mencionar a série e que tinhas gostado. E, por acaso, nesse mesmo dia eu estava a ver, sei lá, uma porcaria qualquer na Netflix e de facto, apareceu nas sugestões e eu lembro-me de ter olhado para aquilo e pensado... já viste. Epá, pronto. Epá, não. Eu pensei, epá, os franceses agora estão a fazer a versão deles da Casa de Papel. não sei se isto vale grande a pena, mas eu até gosto do gajo. Depois vi então o teu tweet e pensei, pronto, ok, vá, bora lá, vamos lá ver isto. Vou dar uma oportunidade. Sim, e não tem nada a ver com a Casa de Papel, não é? Não, mas, mas aparece, já vi alguns daquela coisa, se viste isto, vais gostar daquilo. E aparece, se viste a Casa de Papel, vais gostar do Lupinho. Vamos lhe chamar o Lupinho, que é Lupinho, mais... Lupinho, está bem, ok. O Lupinho, e eu não... uma das coisas que acontece na Casa de Papel e acontece nesta série é que há uma inversão moral, não é? Ou seja, os bons, na Casa de Papel, os maus supostamente são os senhores que vão lá roubar o dinheiro, não é? À Casa da Moeda. Mas, sim, de repente, eles passam a ser os bons. O povo vê-os como os bons, como os benfeitores, como aqueles que estão contra o sistema. Portanto, há uma inversão moral daquela coisa do vilão. Não sim, é? Exatamente, sim. Vilão e da, aproxima-se mais do anti-herói do que de um vilão. É. E o Lupin é também essa, há esse efeito que é, tu de repente começas a conhecer aquela personagem, a perceber, até há sempre um lado, que para algumas pessoas pode ser um bocado maçador, mas eu acho interessante, que é isto, perceber um bocadinho da história de vida dele, não é? Porque, infância, aquelas viagens no passado, e isso... ajuda-te a humanizar aquela pessoa, não é? Aquela pessoa torna-se mais próxima de ti do que os bons do filme, não é? Do que as pessoas supostamente boas, as pessoas que não estão ali a tentar ludibriar ninguém, nem a roubar coisas que não são delas, por aí fora. E tu de repente dizes assim, olha este gajo, olha um gajo porreiro, é um ladrão. Não é? Sim, é um ladrão. Certo. Mas no caso do Lupin, aqui o vilão até está bem identificado e o bom está bem identificado. Portanto, o Lupin tem... O Lupin, porra. Lupinho. Ai, como é que se chama a personagem? O Hassan. O Hassan tem... O Hassan está onde? O Hassan está onde? É o Hassan que lá está. É o Hassan. Pronto. O Hassan tem uma motivação perfeitamente identificada e quem está do outro lado é só um gajo branco rico, epá, e é um grande filho da puta, é o que ele é. Gajo branco rico. Sim, e heterossexual. E heterossexual. E pronto, mas o gajo é um sacana e sempre foi e é logo desde o início apresentado como sendo racista também. Portanto, é o pacote aqui... completo. Exato. Sim. Verdade. Tem tudo. É rico, é branco, é heterossexual e é racista também. Tudo junto. Sim. O mais engraçado é que ele não tem mesmo nenhuma característica positiva. Não há nada, não há qualquer tipo de redenção para a personagem do Pellegrini. Portanto, ela é uma besta, ela é uma besta. Todavia, é um otário. Todavia, em termos de. Mas o Hassan também não é propriamente inocente, não é? E ele... Há ali uma perspectiva de... Lá está, consoante o teu quadro moral, de considerares que o Pellegrini, de facto, está a fazer tudo dentro da lei, supostamente, ou pelo menos aparentemente, não é? De aparências, está a fazer tudo bem. e o Lupin está a ludibriar. Eu vou chamar Lupin o senhor. Okay, ok. Pronto, o Assange está realmente a ludibriar. E eu acho que essa é uma parte muito interessante, que é, para já, a inteligência do fulano. Acho que a inteligência do personagem é fabulosa. Ele está sempre seis vários passos à frente. Pelo menos meia dúzia, no mínimo. E tem muitos planos, não é? Tem muitos planos, tem muitos níveis de ação. Ele prevê muita coisa. Portanto, isso é um sinal de grande inteligência. Da forma como aquela personagem age, como é que ele constrói, como é que ele navega na narrativa. Depois tem uns ténis sempre muito loucos. Tem uns ténis fantásticos, é verdade. É verdade. O guarda-roupa está mesmo muito bem feito, está muito bem conseguido. E depois, aliás, ele é dos poucos homens que podem andar de boina sem parecerem ridículos. É verdade, ou alentejanos. Muito charmoso, muito charmoso. Eu chamo-me logo a atenção os ténis, achei logo os ténis muito giros. E até ali, hoje passou-me também um daqueles tweets assim à corrida, a dizer que à conta da série tinha havido uma procura daquele modelo de ténis, agora se calhar vou dizer um disparate, mas são os Nike qualquer coisa, muito específicos. Os Nike Air Jordan, não sei. São muito giros. Eu acho que são os Nike Air Jordan. Pronto, portanto, há ali uma inteligência muito grande. Há ali um trabalho também de construção da própria narrativa que te prende muito. E tu ficas ali daquela, ok, ele agora, o que é que ele vai fazer a seguir? Ou como é que, se isto correr mal, como é que ele vai dar a volta? E tu estás ali a torcer por... Eu, pelo menos, estou a torcer com muito entusiasmo pelo pequeno. Pelo pequeno, uhum. Ele parece ser muito alto, digo-te já. Sim, ele parece ser gigante, é verdade. Sim. Ser um indivíduo muito alto. Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás e onde estavas a dizer que moralmente o Hassan não deveria ser uma pessoa com a qual te identificarias, porque o Pellegrini ainda assim aparentava estar a fazer as coisas do lado de dentro da lei. Nesse ponto de vista, o Hassan também aparentemente está a fazer tudo bem, porque ninguém sabe muito bem quem ele é, portanto... Sim, mas o Hassan, tu vês que ele está mesmo a roubar alguma coisa, pronto. Tu vês isso acontecer. A questão que tu podes apontar aqui ao Hassan é a sede... vou usar uma expressão muito comum, que é a sede de vingança, não é? No fundo, o que move é o vingar-se. E tu dizes, mas ele, no fundo, ele quer expor a verdade. Mas há ali, eu acho que sim, que ele está à procura da verdade, mas nesse processo de expor a verdade ou de tentar encontrar a verdade, há uma sede de vingança que eu acho que está ali assim... Sabes, está ali assim, tipo, deixa cá ver, não é? Se eu consigo vingar-me deste indivíduo. Eu acho que pode começar pela sede de vingança e terminar numa exposição. Ou seja, a exposição da verdade ser uma espécie de consequência. Sim. Porque o objetivo principal dele é claramente pessoal. É uma coisa completamente egoísta até. Mas eu acho que é isso que também dá alguma dimensão à personagem dele. Ora, porque, não, fora disso, eu acho que mais nenhuma personagem, tirando o Hassan, claramente, que é a série, que é completamente a série, ele é o dínamo, o resto, as outras personagens cumprem, é quase como se cumprissem um papel ali à volta dele. Gravitam. Ou seja, exatamente, sejam as personagens boas ou as personagens más, todas elas estão só a influenciar a ele, não estão a crescer por elas próprias. E por isso que eu achei piada, a série é tão focada nele, que ele basicamente faz toda a gente, faz tudo acontecer, no fundo. Sim, ele tem muitos planos, ele sabe muito bem o que é que está a fazer, sabe prever, também é muito, está munido de muitos artifícios, não é? Ele tem, tem assim uma espécie de posto de controle. É o covil dele. Não é? E achei muito interessante, por exemplo, a forma como ele... acho que isso também trouxe muita humanidade e trouxe outro lado, outra empatia, que foi a forma como ele se expôs à jornalista, não é? E assumiu mesmo quem ele era e não teve, confiou, acho que essa é a questão, confiou. Ou seja, e eu acho que essa também é uma coisa que nos aproxima muito dele. Ele é malandro, é um pequeno vigarista, no sentido em que engana as pessoas, mas confia, sabes? Tem este outro lado, tem este lado de que mais faz-me pensar, faz-me pensar que no fundo ele não quer enganar ninguém, ele não quer, mas ele precisa para fazer. É o mundo que ele conhece, pois é. Exato, exatamente. Uma questão de necessidade, não é bem uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. A vontade de vingança é maior do que a necessidade que ele tem de enganar ou não enganar. Portanto, ele quer mesmo vingar-se. Esse é o seu grande móvel, é a sua grande vontade. E para isso, ele sabe que daí decorre que ele tem de agir assim, assim. Então é assim que eu vou agir. Exato. Pronto. Mas lá está, é o suficiente também para mover a história toda à volta dele. Uhum. E para, ou seja, mesmo as personagens ali mais perto, o filho, a ex-mulher e tudo mais, uhum. Servem para dar aquele lado emocional, né, à personagem dele, que ele próprio já perdeu quando o pai pronto, morre. Dão-lhe aquele contexto emocional, mas são um pouco mais do que isso. Ou seja, é uhum. mais aquele, é o lado que ele sabe que pode perder se isto ficar fora de mão. Uhum. Eu acho que é mais nesse registro. Mas ele é uma personagem extremamente individualista. Tem aquele amigo, tem que lhe faz ali algumas, dar ali algum apoio, mas ele é uma personagem completamente individualista. Aquele episódio inteiro que ele está na prisão e tem que se safar, né? Pronto, uhum. Esse episódio eu confesso que achei demasiado. Acho que salta demasiado a barreira do lógico. Houve ali momentos em que eu fiquei tipo, tá bem, ok. Uhum. É porque a gente tem que comprar o pacote todo desta série, né? Temos que comprar que ele é tão inteligente que ele, de facto, isto poderia ser mais ou menos realista do ponto de vista de uma personagem tão brilhante como ele. E eu acho que esse episódio, os outros não, mas esse episódio especificamente, eu acho que saltou demasiado. Foi um salto lógico demasiado da prisão. Porque aquilo tem várias formas de falhar, formas muito simples de falhar. Sobretudo, logo a primeira, quando ele faz passar por outra pessoa. Pelo preso. Uhum. Eu aí fiquei, ok. Ah, não, ele perdeu-me, ele aí nesse episódio também, concordo contigo, foi onde ele me perdeu um bocadinho, mas foi, na cena da rede do basquete. Sim. Aí eu pensei, não quero saber mais disto. Vá lá ver mais um bocadinho. A cena da rede do basquete, desculpa, quando ele leva a facada? Sim. Okay. E rouba a rede do basquete. Rede, sim. Depois simula E simula, exatamente. Tu viraste a mesa ao contrário e dizes, fuck this shit. Eu sou aquela pessoa que quando compro o pacote, eu compro o pacote de batatas fritas, eu aceito que haja lá uma ou outra que esteja assim mais negrita. Não faz mal. Certo, sim. Pronto, porque o pacote, e já vou dizer uma coisa aristotélica, o pacote é maior do que a soma das batatas fritas que nós temos. É o problema maior do que uma das partes que está no livro nono, acho que é da metafísica, agora não sei. Portanto, eu sou aquela pessoa, série, meu amigo, a pessoa que comprou é para comer o pacote inteiro. Espera aí, desculpa. É que eu vou ter a hipótese de corrigir uma filósofa. Então. Ei, caraças, não é aristotélico, é pitagórico. Não. Toda maior do que a soma das partes está na metafísica da história. Hã? Está na metafísica da história. Não, mas isto é um. É um termo pitagórico. Julgo eu, e não vou fazer fincapé, mas julgo eu que a forma mais emblemática que chegou para a história é aristotélica e está no livro, não é no nono, eu acho que é no décimo, da metafísica. Mas estou disponível para que me mostres a fonte pitagórica e terei todo o gosto em dizer que não tenho razão. Não, voltando aqui ao Dupré. Não agaste nada a dizer que não tenho razão. Agora é que não é. Então vou dizer. Eu quando compro o pacote das fitas, ou seja, eu quando vou ver uma série, é a mesma coisa que um livro. Eu predisponho-me, e atenção que tenho vivo esta liberdade de chegar ao momento do livro ou chegar ao momento da série que não suporte mais aquilo, sabes, não, aquilo já não me diz nada, está ok. Mas a razão, a grande maioria das vezes, a minha razão não, é, não são esses pormenores de isto não é, olha aquele relógio que é fora da época, não quero saber. A minha questão é mais, aquilo está a fluir, está-me a dizer alguma coisa, estou a curtir, não, é porque as séries e os livros são coisas, ou é para aprender, ou é para te divertires, portanto, eu percebo essa questão do episódio, e se pensar logicamente, realmente aquilo faz espécie a uma pessoa, não é? Como é que aquilo é possível de acontecer? Todavia, não, pá, é para curtir a série e vale a pena passar por isso. Quem nos está a ouvir, e já spoilámos imenso. Isso é um must aqui no Podbus, não há. Não há. É pena, não é? As duas pessoas que me aguardam a ouvir isto também já devem ter visto a série. Acho, honestamente, que tu. Pá, não é essa questão técnica, não me leva. Não me leva a essa questão lógica. E acho que vale a pena passar por isso. Acho que vale a pena passar por isso para ver o resto, sabes? Porque pois, exato. Compensa-te. E tu, faz sentido porque não há. Quer dizer, não há. O que ele faz nesse episódio é o que ele faz nos episódios antes e nos depois. Né? Não é, há. Eu percebo, a lógica é a mesma. O contexto em que está, tu pensas que aquilo. Nos outros. Pois é muito interessante. Esta nossa. Nós achamos que as séries servem para mostrar a realidade. E às vezes as séries servem também para nos. É como a história da Casa de Papel. Será que aquilo é possível? E tu pensas assim: será que aquilo é possível? Então, o fulano que imaginou isto podia assaltar a casa da moeda. Certo, sim. Não é? Ou será que tu te importas que é possível? Porque eu não, don't give a fuck, exatamente, mas é essa a lógica. E quer torcer pelos personagens e envolver-me, emocionar-me e dizer, sim, ele conseguiu tirar a rede e depois chegar ao apartamento e sair num semáforo da ambulância, está certo. Atenção, ele tem uma cadeira que eu gostava de comprar, que é uma máscara, quer dizer, a própria cadeira dele onde ele se senta é uma máscara, que é fantástica. Portanto, quer dizer, há ali um elemento quase comic book, né? É verdade. Que está inerente à própria série e mesmo à personagem dele e à forma como ele... Eu sinceramente, é assim, em overview, não tanto especificamente de episódio, eu gostei da série, eu não adorei, mas eu gostei da série, mas eu acho que muito de eu ter gostado da série ou não é o ator. Ou seja, eu acho que se isto fosse outra pessoa qualquer a fazer, ou pronto, outro ator diferente, eu não sei se teria visto, porque a forma como ele é... Como ele pega na personagem desde o primeiro minuto, é de tal maneira magnético, sempre que ele está no ecrã, tu estás colado a ver o que ele está a fazer, as expressões dele. Ele é um ator absurdo. E eu acho que a forma como ele carrega a série às costas foi o que me fez ver a série toda completamente. Vendeu-me isso, percebes? De resto, eu tenho alguns problemas com a série. Não, estou à espera da parte 2, que devemos, se calhar, dizer já que vai haver, né? Agora no final do ano vai haver a parte 2, porque isto não é a segunda temporada. É literalmente a parte 2 da primeira temporada. Acho que é mesmo com esse objetivo feita. Séries são 5 ou 6 episódios, corrijam-me. São 5 episódios. Que vão ser 10, pronto. Okay. Vão ser 10 no final do ano. Mas lá está, por essa lógica estou à espera para ter uma opinião mais fundamentada de tudo, da história. Até porque, pá, sejamos honestos, o final, não vos chateou um bocado? Eu vou-te explicar, eu estava à espera de mais batatas no pacote, isso sim. Lá está, há falta de batatas. Sabes, vocês já tiveram aquela sensação, já vos aconteceu, pelo menos a mim acontece várias vezes, que é, estás a comer um pacote de bolachas, não é? E pronto, e vais comendo, eu tenho partilho convosco esta minha, não sei se o que é isto, se é uma coisa psicótica, eu como sempre bolachas às 4 unidades, disse-me 4 unidades, depois tiro outras 4 unidades, não parece nada psicótico, não. E depois chega um momento em que tu... Já não há quatro, mas tu sabes que existe ali qualquer coisa, sabes que ficaram ali bolachas, não é? Sim. E tu até podes abandonar o pacote durante algum tempo, mas tu sabes, tens aquela segurança que estão ali aquelas bolachas. E a sensação que eu tive quando a série acabou foi que... Ah, eu pensava que tinha aqui um restinho, uma amiga. Falta aqui qualquer coisinha. E pensas, ficas com um ratito, não é? Ficas assim, isto ficava mais aconchegado com uma bolachita ou outra. E a sensação foi mesmo muito abrupta, porque quando aquilo terminou e não apareceu lá a coisa a dizer próximo episódio, eu disse, como assim? Isto deve estar mal, não? Isto era mais um, falta outro. Oh, senhores, isto tem que continuar. E que não ia continuar. E aí disse, então. Não é, uma pessoa disse, isto assim é curto, é como tu tens uma cama de casal e os lençóis saem da cama de solteiro, não é? É exato, falta ali qualquer coisa. Falta ali qualquer coisa. E depois, mas eu nessas coisas sou muito. Tá, os senhores vão-te fazer outra parte. Quando se lembrarem, eles vão-te fazer um. Vão deixar isto assim, não é? Quando tiverem vagar, fazem. Pronto, e agora estou tudo estoicamente à espera. É, mas honestamente acho que é um bocadinho. Foi um bocadinho errado. Da parte de quem criou a série, porque por acaso não sei quem foi, também não quero saber. Precipitação de 5 episódios. E depois. Diz? Precipitar-se, só lançar 5 episódios e puf, mais nada. Sim, exatamente. É que não há qualquer tipo de closure, lá está, antes da próxima. Ou melhor, com um tempo de espera tão alargado. Porque normalmente quando transitas de uma temporada para outra, sim, claro que há pontos em aberto, sim, que há algumas coisas que até podem acabar a temporada nos chamados cliffhangers. Só que isso normalmente resulta bem quando há várias linhas narrativas. Exato. Aqui não há várias linhas narrativas, só há uma. E deixar este final completamente em aberto, final, salvo seja, este intervalo totalmente em aberto, eu acho que. Acho que é completamente errado. Acho que foi um tiro completamente ao lado. Olha, é a vida, não é? Pois, né? Lá está. Eles lá saberão, né? Eles lá saberão. Vamos dizer uma série de clichês. Eles lá saberão. Se mais vale um pássaro na mão do que a voar, quer dizer, não. Temos de aguardar. Não é? Mas temos de aguardar muito. Porque... Sabes, aqui à tia estava a fazer uma oficina de filosofia com crianças e houve uma miúda. Estávamos a falar sobre o que é o passado, o presente e o futuro, que é um tema leve para falar com crianças. E às tantas, nós o passado conseguimos mais ou menos conseguimos construir uma ideia do que é o passado. O presente é muito difícil de identificar, de definir. E quando chegámos ao futuro... O futuro é como diz no cinema, brevemente. Brevemente nos cinemas. O futuro é o brevemente. Pronto, e nós estamos aqui no brevemente. Até os senhores fazerem a segunda parte da primeira temporada, não é? Esse restinho. Não, eu presumo... Atenção, eu acho que é a primeira parte da série. A segunda parte da série. Eu acho que não vai haver oficialmente uma segunda... Quer dizer, se fizer muito dinheiro... É óbvio que vai haver, eles arranjam maneira de prolongar a coisa. Mas eu acho que vai ser mesmo só a segunda parte e depois acaba. Sim, porque o problema que ele tem para resolver é um problema. É um problema, sim, a não ser que eles vão desencantar agora mais uma figura do passado que volta e diz, ai tal, eu lembro-me de ti, pronto, cliffhanger. Mas as séries europeias, mesmo sendo feitas na Netflix, é o less is more. Porque é uma política até muito interessante, que é, não vale a pena fazer 8 temporadas de cada série. Se calhar há séries que só têm uma. Neste caso, pronto, partido em duas partes, mas só têm uma. E tá bom, não chateia ninguém. Não é preciso haver 8 temporadas. Tá, e está tudo certo, não é? E está tudo certo, não chateia ninguém. As pessoas, pá, têm outras para ver e pronto. Eu gosto dessa economia também, até porque às vezes permite que as histórias até sejam melhor contadas, porque quando são 8 temporadas a pessoa tem que esticar aquilo tudo para durar. Olha, mas há séries que eu acho, por exemplo, que eu olho assim e penso, olha, podiam ter continuado que eu tinha comido tudo, que era o Mindhunter, é uma série que eu acho que devia ter continuado. Ah, pois é. Porque tinha narrativa, sabes, tinha espaço, tinha largueza, aquilo é... Tinha muita coisa por onde dava perfeitamente. E os atores eram muito bons mesmo. Eram fantásticos. Um naipe de atores maravilhoso. Daqueles também que fizeram muita série, não é? Fizeram muita série. A música, era tudo muito bom. Isso também é uma coisa fixe no Lupinho, que é todo o cenário, sabes? O cenário, a roupa dele, os sítios por onde ele anda. É agradável à vista, é tudo bonito, é uma série bem, bem construída nesse sentido. Sim. Mesmo. Lá o covil dele é bonito, como estavas a dizer, tem uma cadeira espetacular. Portanto, há essa atenção ao detalhe, que hoje em dia tem que fazer um bocado as séries, porque se for só, as séries já não são como o Office do Ricky Gervais, que é um escritório banal, pessoas ali... tem que haver mais um elemento cénico, mais uma parte artística mais desenvolvida, até para cativar mais e para dar aquele estilo diferente. Tu queres escolher aquilo, porque tu de facto tens tanta escolha e tens muitas sugestões e tens muitas escolhas. Sim. E de repente já vos aconteceu, presumo eu que já vos aconteceu, vocês olharem e irem à Netflix ou outro qualquer parecido. Mas eu só tenho a Netflix, portanto só posso falar deste. Chegas ali, olhas e vês tanta coisa e não te apetece ver nada. Pois, exato. Sim, sim. Porque não há ali nada, tu vais ver aquele trailerzinho aquele, e dizes... Está bem, quer dizer, entre ver isto ou estar a ouvir... Enfim, não, parece que não te diz nada. Não há ali uma chama qualquer. Portanto, este tipo de séries que são, se calhar, mais... Nesse sentido, com esta atenção ao detalhe, com outro tipo de... É outro tipo de trabalho, tão válido como o outro. Não digo que as outras são más por causa disso. Não é essa a questão. Em tanta escolha, pois há outro fenómeno que é, tu vês muitas séries, tu estás a consumir séries, quais são aquelas que tu te lembras hoje, que te marcaram, que te... Sim, são poucas, sabes? Claro. São muito poucas. E tu, de repente, alguém diz assim, então já viste o Fanhanhã? E tu dizes, ah, o Fanhanhã não. E quando vais a procurar o Fanhanhã no Netflix, dizes, ah, não, mas isto aparece aqui nos mais nos vistos. Exato, sim. E nem me lembro. Portanto, aquilo não te disse absolutamente nada. Portanto, há aquela série que pode ser... Eu até perdoo aos senhores, reparo, estou disponível, estou aqui disponível para perdoar aos senhores. Se eles só fizerem realmente, têm a fazer mais uma metadinha, pelo menos, não é? Porque sim, assim, o puto desapareceu, quer dizer, fazer isto e fechar, pá, está ótimo. Porque a sério, lá está os cenários, o detalhe, a construção da narrativa, acho que cumpre muito bem, sabes? Cumpre muito bem. É como aquela do xadrez, é uma série também bonita. Ah, sim, sim, é? Queen's Gambit. Também tem ali um ou outro episódio que empapa um bocadinho. Não é no sentido de não achares que é lógico, mas que é um bocado empapante. É tipo, está bem. Tu queres saber, não é? Tu queres saber o que é que vai acontecer a seguir e ficas ali preso. E essa é uma série que eu acho que até em nível visual, eu como tenho uma memória mais visual do que de nomes, aquela série vai-me marcar muito, não é? Portanto, e o Lupinho tem este efeito, que é a figura do Hassan, a forma como ele constrói. Este ator é mesmo espetacular, porque ele constrói várias personagens. O seu personagem é várias personagens ao mesmo tempo, porque ele faz passar por várias pessoas, não é? Portanto, é uma série que eu acho que nós, se calhar, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vamos nos lembrar. Vamos dizer, olha, pois é, o Lupin, o Lupinho. É o tipo de papel que fica ligado ao ator durante muito, muito tempo, depois dele acabar de fazer isto. Até porque as personagens que ele cria dentro da série são todas muito distintas. O trabalho de ator dele em certos momentos é mesmo irreconhecível de uma personagem para a outra. É. E lá está. Isso também é um dos elementos, porque a série claramente é focada nele, dá-lhe essa atenção total. Mas também faz sentido, é um bocado uma pescadinha de rabo na boca, né? Porque a série dá-lhe essa atenção, mas a série tem que lhe dar essa atenção, porque ele de facto cativa. Ele é o trunfo, exatamente, e faz sentido darem-lhe essa atenção. Eu lembro especificamente dele a interpretar o empregado de IT, que vai lá falar com a polícia nerd, fotografia. Nerd, verdade. É absolutamente espetacular, os toques, a forma como o gajo coloca a postura do corpo dele, a voz, está tudo muito, muito bem construído, e lá está. Ele faz mais 5 ou 6 personagens na série inteira e são todas muito distintas. Na série inteira, que lá está, são 5 episódios. São 5 episódios, sim, exato. Mas há várias vertentes completamente distintas. Certo, certo. Outra coisa que eu ia frisar aqui a nível de como uma característica muito positiva é a intensidade. Portanto, o pacing da série e a intensidade da mesma. Está sempre lá em cima, sem esgotar, mas é sempre intenso. Tu estás sempre à espera que alguma coisa vá acontecer. Sim, sim, certo. Certo? Sim. Lá está, um pouco ao contrário do Queen's Gambit, em que teve, lá está, aquilo, este ou outro episódio que, como a Joana disse, empapava um bocadinho. Yeah. Aqui não. Aqui não, aqui aconteceu. Aqui é sempre a correr. Sim, exato. Aqui é sempre a correr. Yeah. São menos episódios. São menos episódios, ainda assim são menos 3, sim. Mas, ou oh, 2, não lembro agora. Mas, Queen's Gambit tem 7. Tem 7, são menos 2. Pois. Sim. Mas lá está, é uma série que nunca quebra o ritmo. Por outro lado, isso eu concordo, mas por outro lado também tem ali coisas que tu ficas tipo... A personagem do polícia, por exemplo, ele assim que entra na primeira cena... Epá, não sei se é por... Pronto, a gente já ter visto muitas séries ou o que é que seja, mas assim que ele entra na primeira cena eu pensei logo, pronto, este é o polícia inteligente que vai descobrir que o gajo é o Lupin e sim, no final vai-se juntar a ele, não vai que aprender. Ninguém lhe vai dar ouvidos. Exatamente, é ignorado, sim, mas é ele, claro. Mas ele sabe. Mas ele no final não se vai... Ele no fundo vai-se juntar ao Lupin e vai... Percebes? Tu já estavas a construir. É óbvio que eles podem te surpreender na segunda parte. Mas o facto de tu já estás a fazer este boneco e estares 99% certo quando acaba a primeira metade da série, diz-te que, das duas uma, ou a série tornou-se muito previsível ou tu vês demasiadas séries. Percebes? É aquela fina linha, né? Sim. Eu, por exemplo... Mas por outro lado, eu acho que isso tem a ver com nós já termos visto demasiadas séries. E por esta, em algumas coisas, não tenta enganar. Acho que é na simplicidade que sim. dá o ganho. Porque lá está, porque não é só isso. É que o foco não é surpreender-te, é entreter-te com a miríade de personagens que o Asan consegue interpretar. Certo. Portanto, o foco é isso. Não é o polícia que descobre que não sei o quê, blá blá blá. É claro que também a primeira vez que olhaste para o detetive que estava a tratar do caso do pai dele, tu sabias que ele ia voltar a aparecer e que era um gajo corrupto. Sim, tu já sabias isso tudo. Claro. Tu assim que pões os olhos no Pellegrini, tu sabes, epá, este gajo é um monte de merda. Certo? Sim. Mas essa caracterização rápida, né? Porque é uma caracterização rápida, tem um objetivo, que é um pouco mais telenovela. Tem que te dizer tudo rapidamente, que é para tu não perderes muito tempo. Exatamente. É uma caracterização funcional de uma personagem que também é funcional. Exato. Só. É a tal questão. Sim. Elas gravitam à volta dele. Exato. Do Lupin. Se eu acho que o Polícia Nerd vai ter um grande impacto na série, não. Acho que não. Não, não. Não. É mais uma vez de apoio. Se calhar será a pessoa que o vai ajudar mais numa altura ainda mais complicada que ele provavelmente vai ter e vai ser o gajo a safá-lo. Possivelmente. Pronto, lá possivelmente. Está. É isso. Perceba a questão da previsibilidade, todavia, ela é mais evidente para quem já tem o olho treinado para este tipo de série. Isso, pois, exato, sim. Quem não tem o olho treinado ou não tem um podcast onde faz este tipo de conversas, de análise. A malta come as batatas, estás a ver? A malta está ali a desfrutar. Mas eu percebo essa questão, mas nós também precisamos de não sei, na grande maioria das nos sentirmos inteligentes. Achas que é isso? Achas não, estou a dizer, as séries são feitas para nós reconhecermos alguns padrões. Portanto, se aquilo fosse sempre novo, tu não te conseguias envolver, não te conseguias relacionar, não conseguias dizer, ah, pois é, eu sei, isto agora vai fazer não sei o quê. Nós precisamos também de ter ali alguns pontos onde nos conseguimos agarrar, não é? E dizer assim, ah, pois é, isto é esta figura. Mas isto varia um bocado de pessoa para pessoa. Eu estou muito mais disponível só para curtir as séries, não é? Mas é isso. Porque há um tipo de série... Diz, desculpa. Pronto, eu já vos acompanho há algum tempo, vocês têm um olhar diferente, mais analítico, vão buscar muito mais informação, já estão... E isso não é bom nem mau, repara, está tudo ok, não é por aí. Porque vocês me convidam que é para eu dizer outras coisas disparatadas que não têm a ver com o vosso olhar mais analítico. Mas eu percebo essa questão de... Parece que já não há surpresa, mas ela pode ser muito surpreendente para quem está ou só a curtir ou para quem nem sequer tem muito, sabes, tipo, nunca pensou nos padrões de pessoas que há nas séries. Nunca pensou que há o tipo o detetive assim ou o que é o não sei o que mais. A pessoa está só ali a curtir aquilo e não tem esse padrão. E acho que a série acaba por se cumprir com... é um bom entretenimento, sabes? Mas era aí que eu queria chegar. É a expressão do como é que se diz em português, há de ser igual, o escapismo, né? Ou seja, a forma como... há certos produtos culturais, sejam séries ou filmes, o que é que seja, obviamente cumprem objetivos diferentes, quer dizer, ninguém vai ver sei lá, um filme assim lixado da cabeça, sei lá, agora, oh. Agora está-me a faltar. Qualquer coisa do David Lynch, pronto. Ah, vá. Sim, ok, pronto. Ninguém vai ver um filme do David Lynch e dizer, ah, eu já sei, isto é meio do caminho. Assim. Ou seja, há uma diferença entre o entretenimento puro, o escapismo, porque a pessoa uhum. também já sabe ao que é que vai, e aquela parte mais, sei lá, cerebral, mais intelectualoide e o caraças, que a pessoa tem que saber distinguir bem. Eu diria que o Lupin é o perfeito escapismo, porque é, tu começas a ver a série e acabas, e tu estás satisfeito, porque uhum. estás a ver uma coisa que consegues acompanhar, podes ou não antecipar, mas acaba por ser irrelevante, porque estás a acompanhar a história, e a história faz as coisas bem, mas uhum. tu não tens o mesmo padrão se fores ver o Mulholland Drive. Claro, percebes? Claro. Tu tens que propriamente jogar o teu cérebro um bocadinho nos dois campos, para conseguires ter aproveitamento, né, e seres bem entretido nos dois uhum, também. Uhum. Sim, tu não podes estar sempre, acho eu, não é possível, é uma questão de energia emocional também, podes estar sempre no nível Mulholland Drive, não é? Não atiravas da janela, não. Portanto, não, é bom haver os lupinhos da vida, haver séries que tu tens que ver com apontamentos, foi o que eu fiz com aquela do Dark. O Dark? Exato. Ah, ok. Okay. Com apontamentos, tive que acompanhar aquilo com apontamentos, perceber que eram as pessoas, em que tempo é que elas estavam. Portanto, há vários níveis, não é? Há série que tu vês. E a coisa que tu mais gostas dessa série é a banda sonora. Nem te lembras bem da história, mas a banda sonora era brutal. Portanto, e as séries vão-se cumprir, as séries e os filmes vão-se cumprindo nesse sentido. O Lupin é um... Pá, é bom, sabes? É um entretenimento em bom. Tem ritmo, tem bons... O ator é realmente extraordinário. Sim. Tem boa... Como é que se diz? Boa fotografia. Pá, é bom, sabes? Eu gosto especialmente do cenário da casa do Pellegrini. Acho que está uma coisa fantástica. Sim, portanto... O cenário, tipo... Se estás a falar cenário, tipo, a composição do decor. Sim, o set. Sim, ok. Sim. Yeah. Não, está muito... Está sim, senhor. Está sim, senhor. Está bem, como se diz, bem esgalhado. Está bem esgalhado, sim. Mesmo outros sítios. Há um sítio onde ele vai roubar umas joias a uma senhora num primeiro andar. Onde sim. A casa da senhora é brutal. O espaço, a sala, é assim um espaço... Sabes, que eu ainda me lembro de ver. E depois ele encontra mais tarde, é engraçado. Essa parte eu não estava nada à espera. Que ele encontrasse alguém. Ah, já sim. Tinha ludibriado. Portanto, está realmente ali muito cuidado, não é? Até mesmo essa cena do restaurante em que a senhora o reconhece, está muito bem feita, porque em termos de luz, parece que só está ele e a namorada, e depois de repente há mais pessoas, e de repente aparece a senhora. Está bem feito, está muito bem feito. Eu compro. Não, e atenção, tem Paris, que é um... Ora bem. Falta o elemento ora também bem. Visual de Paris, já faz muita coisa, quer dizer... Já, não, já faz muita, é verdade. Nem é preciso grandes diretores de fotografia, quer dizer, a cidade já tem aquele... Ajuda muito. Mas também é preciso escolher os sítios, que há sítios em Paris que não são propriamente bonitos. Portanto, eles escolheram, sim, é verdade. Eles escolheram ruas, aquela rua misteriosa onde vive a jornalista... Sim. Aquela entrada, acho que está aquela cena do jornal em que ele depois vai lá buscar as cassetes, ou acho que são as cassetes. Está um ramalhete bem composto. Está bem esgalhado, como dizem. Está um ramalhete que dá gosto. Pronto, então iria. Aconselhas às pessoas? Exatamente. Eu ia perguntar à Joana se ela, portanto, no final disto tudo, se aconselhava o Lupinho. Olha, eu aconselho assim, por exemplo, a acompanhar com um coentro, se um coentrinho levemente tostado no forno. Uhum. Aconselho vivamente, acompanhem com... Olha, acompanha bem com uma tarde de chuva. Acho que é uma boa série para se ver enquanto está a chover. É mesmo uma tardezinha que aquilo vê-se um instante. Os episódios também não são muito, recordo-me que eles eram assim muito 40 longos. Minutos. É, sim, 40 exatamente, minutos. Portanto, está ótimo. Também acompanhei com uma tarde de confinamento, mesmo que esteja sol, é um bom motivo para ficar em casa, de tudo. Sim. Exatamente. E acompanha bem com vais vendo, vais degustando episódio a episódio, e realmente não é uma série para tu estares. Acho que se pode mesmo ver numa tarde, honestamente, ou num serão, assim um serão mais prolongado, mas vê-se muito bem. e acho que vale a pena. Acho que vale a pena ver e deixar-se assim encantar por este personagem que é um vilão simpático, com sua vingança. É um vilão querido, vá, é um vilão querido. É amoroso, é amoroso. É uma joia de moço. É uma joia de moço. Gonçalo? Acho que morreu. O Gonçalo adormeceu, entretanto. Olá, Gonçalo, como é que estás? Eu gostei muito do Lupin, sim, foi muito agradável. Gonçalo, isto é o Pod Bullet, eu sou o Diogo, hoje estamos com a Joana e com o João Iria. Olá. Olha, como é que está a vida nessa outra realidade onde tu estiveste na última hora? Sim. Está bem, está bem. É ótimo. Estava a ainda há Covid aí? Já houve, já deixou de haver e já novamente. Foi assim de repente. Sim. Deus. Foi grande aventura. Na moita. Aconselhas, Gonçalo? Epá. Eu se não tivesse visto, não ficava triste, mas... Pá, não aconselhar coisas não é bem a minha política, portanto... Não é verdade. É verdade. Não aconselhaste o filme das Spice Girls no outro dia, Gonçalo? Sim, porque, mas é só porque a realização não favoreceu a molde. A fotografia não é top. A fotografia... Sim, pá, repara... E portanto não venhas com coisas porque aquilo não pode ser assim. É um filme narrativo, tem de ter uma narrativa. Fora de piada, obviamente que não sendo nenhum supra-sumo da barbatana, lá está, não é nada, não é que se veja e no final diga que tempo perdido. Epá, não é, já vi, já, como se costuma dizer, já vi pior e apagar, portanto, mas literalmente, portanto, pá. E depois lá está, tem a vantagem de ser curto, porque de facto é aquele tipo de série que se calhar se eu visse que eram 20 episódios, primeira temporada, se calhar chegava a meio e dizia já está a engonhar. Mas pronto, sendo assim, e mesmo havendo segunda temporada, porque é um bocado diferente. Uma coisa é ter uma primeira temporada logo tipo com 20 episódios, outra coisa é teres 4 temporadas de 5 episódios, até porque te obriga, se vires enquanto está a sair, obriga-te a esperar. E, portanto, dá menos a sensação de repetitividade, se calhar. Dá para respirar um bocado. E acho que aqui a série ganha com isso de serem poucos episódios. Estas e outras. Mas eu não sou a melhor pessoa, visto que eu vi 6 séries na vida, praticamente. Pronto, olha. O Gonçalo viu a série. Pronto. E o Gonçalo... Ele logo bocejou. Não, eu acho que ele desmaiou mesmo em cima do computador e acabou a fechar o tampo. Pronto, o Gonçalo tomou um Xanax ao jantar e pronto, e está aqui o efeito. Gonçalo, tomaste o Xanax com o bagaço? Não, porquê? Ah, ok, pronto, olha, estás de volta. Olá. Não me ouviram? Não. A seguir a série... Tipo, mas vamos gostar muito de ouvir quando o episódio for lançado e estiveres a falar por cima de ninguém de estar a ouvir. Ah, pronto. Aí ouve-se. Acho eu. Espero eu. Vai ser muito bom. Mas estavas a insultar-nos. É que a gente não te conseguiu ouvir. Mas pararam em que parte? Tu disseste série... E depois desmaiaste, sim. Ah, não. Eu estava só... Espera. Qual parte de série? Eu disse 4 vezes série numa frase, portanto... Não, mas nós ouvimos. Pá, estava só a dizer que era uma série. Disseste que... Ah, não ouviram nada, então. Não, eu não sou pessoa de não aconselhar. Se tivesse 20 episódios, se calhar não. Mas eu acho que é uma série... Não, tal como outras, é uma série. Exatamente, que... foi isso mesmo. Foi isso que tu devias dizer qualquer... Acho que ias dizer qualquer coisa como o facto de ser curto acaba por premiar a série. Sim, que eu estava... O facto de ter só 5 episódios, mesmo que depois sejam 3 ou 4 temporadas, torna-se vantajoso, especialmente para quem estiver a ver enquanto ela está a sair, porque vês 5 episódios, estás um ano sem ver, vês 5 episódios, pronto. Acho que funciona melhor do que levares logo com uma primeira temporada de 20 episódios. Pelo menos eu falo por mim que, volta e meia, quero começar a ver uma série e chego lá, vejo que há 7 temporadas de 20 episódios e digo, epá, não. Não me vou mandar isto porque já sei que isto vai ser... Não. E isto tem essa vantagem, que é... Mesmo que comece ali a haver momentos em que roça o... pá, um bocado de certas coisas um bocado mais banais, é isso, é tu dares o braço a torcer e é tipo, ok, falta um episódio, pronto, bora lá. E depois terminei dizendo que isto é tudo muito giro, mas eu não sou a melhor pessoa para dizer isto, porque eu não sou um gajo de séries, e portanto não tenho um grande... Vi 5 séries na vida, pá. E duas eram do Nickelodeon, não é? Duas eram do Nickelodeon, depois foi o Wire, os Sopranos e o Breaking Bad, por isso é que também... Olha, tudo que eu foi vejo, uma transição estranha. E depois a Queen's Gambit e Lupin. Sim, ok. Por isso é que não tenho muito... Não fico muito entusiasmado a falar do Lupin, porque pronto, depois lembro-me do James Gandolfini e apetece-me chorar. Olha, mas não chores. Não chores. Achas... dá-te mais razões para chorar e não choras, portanto estás a chorar. Hoje correu bem. Está bem. Mas dentro do género, marcha. É isso que eu tenho a dizer. Marcha. Marcha muito bem esta série. Gonçalo, desculpa. Iria. Marcha também ou não? Marcha. Vai tudo a marchar por aí fora. Bom, então, Joana, obrigado. Ora, mais uma vez. Sim, claro que estás convidada para um próximo... episódio connosco. Passaste o teste que nós lançámos agora. Sim. Ah, sim. Ok, boa. Isto era um teste. 15 pontos para Joana. Sim. Portugal, 10 points. Joana Rita Souza, 10 points. Neste momento, no ranking de nossos convidados repetidos, estás em primeiro. Porque foi a primeira pessoa a repetir? Não. Claro. Não. Ah. É mesmo por boa pontuação e distinção. É, então olha, fico mega, estou ruborizei. Há todo aqui um Excel de critérios de avaliação que nós temos. Tem tabelas muito... Velo Cup e tem coisas mesmo muito elaboradas. Okay, e no final do ano premiamos a pessoa que ficar em primeiro com vir uma terceira vez. Pronto, é certíssimo. Eu quero ver chegar ao final. E mandamos uma bola de manteiga da Moderna. Bola de manteiga da Moderna ou pastel nata da Mafraria. É uma questão de escolha. É... ou bolo caroço da Moderna também. Venha ele. Isto está à crise e é o mais barato. Só porque quando é para receber, venha ele. Então, olha, pessoal, eu digo já, epá, muito obrigado e, epá, e uma boa semana para todos os envolvidos nesta parvoice. eu digo muito obrigada pelo convite, espero repetir, porque isso já é bom sinal, e desejo-vos uma boa semana com muito ânimo e muita saudinha da boa.